Preciso de paz pra minha alma, paz como o mel que vem lá do céu pra mim. Preciso de paz.